do fim de semana à porta. Ora, para quem trabalha, muita coragem, para todos os doentinhos também, muita coragem, para todas as pessoas que andam nas estradas e que viajam com muito cuidado e com muita coragem também. Ora, somos o 9 de outubro de 2020. Ora, então, quanto ao tempo, nós temos o tempo com 7 graus hoje de manhã, a 16 à tarde, mas com muita chuva. Vocês agasalhem-se, se estão na cama ainda, deixam-se estar, escutam a nossa rádio, a Rádio Arco-Íris, e com estas bonitas músicas que a gente vai aqui passar, que eu vou cá passar esta manhã, vocês, espero que fiquem todos bem e que tenham uma ótima sexta-feira na nossa companhia. Então vamos continuar com a música. Let's go! Ora, então hoje vou meter uma música mais novas, como de habitude tenho metido quase sempre a mesma, mas hoje vai ser um bocadinho diferente. Deixa a pergunta no ar. Se quiseres, podes falar. Sentir já o meu grande amor. Se não estás, só penso em ti. Cada vez que estamos juntos, sabes como sou vazio. És minha grande paixão, és um sonho de mulher. Sempre que estou a teu lado, nos amamos a valer. Sempre que te beijo, quero mais. Fico louco de prazer. Sempre que te toco, é demais. Nosso amor é a valer. Sempre que te beijo, quero mais. Fico louco de paixão. Sempre que te toco, é demais. Bate forte o coração. O meu grande amor, já não sei viver sem ti. Dás-me tudo que um homem pode querer fazer. És minha grande paixão, és um sonho de mulher. Sempre que estou a teu lado, nos amamos a valer. Sempre que te beijo, quero mais. Fico louco de prazer. Sempre que te toco, é demais. Nosso amor é a valer. Quero mais, fico louco de paixão. Sempre que te toco é demais. Bate forte o coração. Vem, traz-me o teu sabor. Vem colar teu corpo ao meu. Como é bom ficar contigo olhando o céu. Vem, sente o meu calor. Deixa o teu perfume em mim. Vem beijar-me que eu quero te sentir. És tudo para mim. Sempre que te beijo quero mais. Fico louco de prazer. Sempre que te toco é demais. Nosso amor é a valer. Sempre que te beijo quero mais. Fico louco de paixão. Sempre que te toco é demais. Bate forte o coração.

Perfugida, o seu perfume de rosa. E depois, Aí depois, nas baladas de amor, ela cai. Era assim, sempre assim, mas conta. Treme, treme, bumbum, quero ver teu corpo a balançar. Com o futuro certamente todo mundo vai voar. Só quero ver o ritmo do coração. Com o futuro sertanejo vai tirar o pé do chão. Oh! Pista dançar. Se não souber, estou aqui para te ensinar. Deixa um pouquinho e roça o remoleixo. Isto é coduro sertanejo. E dá um grito, quero ouvir da loirinha morena. Todo mundo vai curtir. E dá um grito e vem dançar com coduro sertanejo. O melhor é não parar. Coduro, coduro sertanejo. E dá um beijo, e dá um beijo. São 10 horas na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris, 96.2 Orleão. Espero que vocês estejam aí desse lado a passarem uma ótima manhã de sexta-feira. A gente aqui está, estou muito, muito romântico.

la vanidad. Quiero te envolver en un mar de ilusiones. ser feliz ou continuar. Vou continuar a amar e ter força para lutar, alcançar as estrelas, tentar entendê-las quando pra mim estão a brilhar. Vou continuar. 10:17, pois é, temos que continuar a amar e não deixar de amar, porque conforme isto está a andar com esta epidemia, a gente tem que ter uns para os outros e amar a quem não pode e amar quem pode também, e temos que ter muita, muita paciência. Então vamos à música. Cantar com alma, a cantar pra vocês, a cantar. vez mais alto. A cantar com start the beat. Aqui, tá aqui. Ora então, são 10 horas e 24 minutos e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora então, vou começar com as minhas primeiras dedicatórias. Tenho aqui uma dedicatória que é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho e para o seu colega também, Eduardo Teixeira, e para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o animador. Então vamos começar com Augusto Canário, a bicicleta da Mariazinha. Vamos então ouvir. Mariazinha, amarelinha até dá gosto ver. Quando ela passa e toca a campainha, todos desejam também andar nela. Quando ela passa a dar a perninha, tão sensual a mexer o cucu, dá gosto ver a Mariazinha. E a malta grita, Mary, I love you. Dá gosto ver. Anda tudo louco para montar nela, na bicicleta da Mariazinha. Eu também estou doido para falar com ela, se ela me deixar também dou uma voltinha. Anda tudo louco para montar nela, na bicicleta da Mariazinha. Eu também estou doido para falar com ela, se ela me deixar também dou uma voltinha. A bicicleta da Mariazinha é elegante como a patroa. Quando ela passa e toca a campainha, a malta grita, olá, coisa boa. Quando ela passa a dar a perninha, tão sensual a mexer o cucu, dá gosto ver a Mariazinha. E a malta grita, Mary, I love you. Dá gosto ver a Mariazinha. Yeah, mom, baby. Ora, pois vimos de ouvir o Augusto Canário, a bicicleta da Mariazinha. Então continuamos com as nossas dedicatórias. E desta vez é da parte de Madame Esperança para todos os doentinhos, e não esquecendo ser irmão da sua esposa e tudo, que diz que ocupa-se muito bem dela, e ele que está encamado, e então pede muita, muita, muita saúde para eles. E não esquecendo também os animadores. Então, por minha parte, o meu muito obrigado. Agora vamos ouvir então a Diana Gil, Eu Te Agradeço, Nossa Senhora. Então, vimos de ouvir Diana Gil, Creio em Ti, Nossa Senhora, que foi pedido de Madame Esperança, e não esquecendo Ser Armando. Ora, então vamos continuar com as nossas dedicatórias. E desta vez é da Madame Fré, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo também, não esquecendo todos os animadores e todas as pessoas que a conhece. Ora, então vamos ouvir o Dia Paizão, que tem por título Na Pontinha do Pé. Beijar, que doçura de mulher. Fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Ora, 10 horas e 37 minutos, então estamos à escuta de, estamos à escuta de Banda Luz, a pontinha do pé. Então, e eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu, para todos os doentinhos, para toda a gente que a conhece, e para todos os animadores, e não esquecendo as pessoas que estarão todas doentes. Ora, vamos ouvir o Cris Ribeiro, Ai Quem Me Dera. Desaparece. Quem eu quero não me quer. meu amor. Ai, quem me dera, ai, quem me dera ir ao céu e vir à terra. Eu só queria, meu amor, eu só queria ir ao céu e vir. Passou na minha estrada, não vai esquecer. Quem entrou na minha casa, amor, pra valer. Quem bebeu da minha água, matou sua sede. Deu um cochilo gostoso, se acordou com os meus beijos. Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo. Aposto que sente saudade quando sonha comigo. Quem um dia me amou e levou o meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Sai da minha vida. Vai, não quero. estavas, as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são, são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. essas que te referes. Das calças que te referes, e eu te deixo alisar as calcinhas se quiseres. Ora, 10 horas e 57 minutos, estamos com roupa nova. E então vamos escutar esta música e depois passamos a uma página da pub e depois mais tarde viramos com mais música. Descobri como é gostoso me entregar e te sentir.

festa, dia de muita folia. A malta está animada, vai dançar até ser dia. Se já te sentes cansado, precisas de energia, estou aqui para te ajudar. A vida não faz sentido se não tiver alegria. Anda bem, vem comigo, bebe a beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo no rasgo. Anda bem, vem comigo, bebe a beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo no rasgo. Bebes mais um copinho, a malta fica animada. Vais viver melhor a festa e encontrar a tua amada. Se já te sentes cansado, precisas de energia, estou aqui para te ajudar. A vida não faz sentido se não tiver alegria. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo no rasgo. Esta noite, hoje já ninguém nos para. E bota baixo. Aí já está tudo no rasgo. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. E bota baixo. Hoje sempre bota baixo. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. E bota baixo. Aí já está tudo no rasgo. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje sempre bota baixo. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo no rasgo. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Esta noite, hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo no rasgo. Ora, pois vimos de ouvir Joana Abreu, que foi pedido de João para a sua mãe. Ora, são 11 horas e 9 minutos e, como vocês sabem, eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por bailinho de Cristiano Ronaldo, o nosso campeão, o nosso grande jogador. E bom, vamos ouvir esta cançãozinha e então domingo há Portugal contra a França. Então vamos ouvir o bailinho do Ronaldo. Nasceu nesta terra linda o maior craque da bola. E o maior craque da bola marca golos que se farta, marca golos que se farta, quer de pé, quer de cachola, quer de pé, quer de cachola. Vamos brindar ao Ronaldo que se vê, que é mesmo o melhor do mundo, até na CMTV. Vamos bailar e calar o Platini, que três bolas já cá cantam e não para por aqui. Já tem estátua cá na ilha, já tem estátua cá na ilha, bem bonita por sinal e bem bonita por sinal. E um museu cheio de taças, e um museu cheio de taças, o melhor de Portugal. Portugal, és o melhor de Portugal. Vamos bailar ao CR e seu hat-trick, que é mesmo o melhor do mundo, com Caspa ou com Linique. Vamos bailar e calar o Platini, que três bolas já cá cantam e não para por aqui. Vamos brindar ao Ronaldo, que se vê, que é mesmo o melhor do mundo, até na CMTV. Vamos bailar e calar o Platini, que três bolas já cá cantam e não para por aqui. Bye.

forma clara que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sinta o que eu passei. Sou eu agora trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só. Eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Tu já sabes. Vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Uma aldeia portuguesa, com certeza, cada santo sua festa. Pão e vinho e chouriço sobre a mesa, assim mesmo é que é festa. Forasteiros a chegar e a procissão a passar, usando muita beleza. E o povo com devoção reza a sua oração nesta festa portuguesa. Rapaziada, dancei agora, que fica tarde e logo vamos embora. Rapaziada, vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Rapaziada, dancei agora, que fica tarde e logo vamos embora. Rapaziada, vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Esta festa é alegria, vejam lá, festa tão linda para vós. Hoje é dia de folia, que alegria, há sempre povo para nós. A nossa vida é cantar, para esta festa alegrar, passos vamos a elas. Nós para o ano cá estamos, esta festa não faltamos, viva o povo desta terra. Rapaziada, dancei agora, que fica tarde e logo vamos embora. Rapaziada, vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Rapaziada, dancei agora, que fica tarde e logo vamos embora. Rapaziada, vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Nossa vida é cantar, para esta festa alegrar, passos vamos a elas. Nós para o ano cá estamos, esta festa não faltamos, que bom povo desta terra. Rapaziada, dancei agora, que fica tarde e logo vamos embora. Rapaziada, vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Rapaziada, dancei agora, que fica tarde e sem elas. Que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Rapaziada, dancei agora, que fica tarde e logo vamos embora. Rapaziada, vamos a elas, que a festa é vossa nesta festa que é tão bela. Ora então, 11 horas e 28 minutos, estamos apenas de meia hora da nossa emissão, o fim de semana à porta. Então estamos à escuta de Maria Lisboa, vem dançar comigo. E depois vamos continuar com o Zé Amaro, Malhão do Beijo. Então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, 96.2 Jorge Leão. Até vocês estão na presença de Lourenço. Vai lá, vem comigo, pois não te vais arrepender. Vai lá, vai lá. paralelas. E então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. Horas e 36 minutos, e então escutamos o Tony Carreira, o mesmo de sempre. Para lutar uma vez. Ora, 11 horas e 40 minutos, então continuamos com Tony Carreira, Ai Destino, Ai Destino. Ora, então esta música é dedicada para Chateauneuf Soloir, para o Monsieur Saruga e toda a malta que me conhece por lá. Então eu desejo um ótimo dia e que esteja tudo bem. Ouvimos o Tony Carreira, Ai Destino, Ai Destino. Sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. 11 horas e 49 minutos. Então hoje, como é sexta-feira, o fim de semana, vamos então comer um bacalhauzinho ao meio-dia, não é? Então vamos ouvir o Saúl Bacalhau Quer Alho. Ficou chorando baixinho. para ti. Não tenho mais tempo. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou. A saudade ficou chorando baixinho. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou. A verdade ficou como eu tão sozinho. Nada, nada podia dar certo. Eu fui um livro aberto que depois de lido não quiseste mais. Eu de ti já nada espero e nada mais quero. Tu és um sonho perdido que eu amei demais. Entre nós terminou. Nosso amor acabou. A saudade ficou chorando baixinho. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou. A verdade ficou como eu tão sozinho. Nada, nada podia. Eu fui um livro aberto que depois de lido não quiseste mais. Eu de ti já deixei. Chegou a hora da partida. Dar rumo à vida é nosso lema. E com saudades foi andando. O seu rosto foi molhando ao deixar uma pequena. O lenço branco se ergueu. Olhos nos olhos brilha a saudade. Dinheiro não é bastante, não vivas na realidade. Levanta o braço, imigrante português. Se tens um lenço, faz dele uma bandeira. Que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. Levanta o braço, imigrante português. Se tens um lenço, faz dele uma bandeira. Que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. São saudades, são saudades. Ora, pois é, mas são saudades, saudades que eu tenho que vos deixar. Já chegou ao fim da minha missão, então não há tempo para mais. Então eu desejo que um ótimo fim de semana, um ótimo fim de dia de sexta-feira, 9 de outubro de 2020. E espero que vocês fiquem todos bem, com muita saúde, é o que eu desejo a todos. Protejam-se bem e muito, muito cuidado com o tempo. Ora então, daqui até lá ficarei bem e vocês também, e ficaremos até sexta-feira próxima, se Deus quiser. Mas logo ainda pode ouvir a Rádio Arco-Íris se quiser, e amanhã também, e domingo, e todos os dias vocês podem ouvir a Rádio Arco-Íris, se não for daqui é de Portugal. Então eu vou acabar com esta canção e vou-vos deixar com a RTP Internacional para ouvirem alguma notícia lá de baixo. E da minha parte, o meu muito bom dia. Muito obrigado a quem me telefonou. Tudo de bom para todos. E eu desejo um ótimo dia e um bom fim de semana. Então, até sexta-feira, se Deus quiser.